Saravá, Zambi. Saravá, Zambi. Saravá, Dom Cosme e Damião. Saravá. Prima, ponto. Muito bem. Hoje é mestre em todo o terreiro. Saravá, Cosme e Damião. Saravá, Cosme e Damião.